tenho vício sem dó a comer. É desse jeito, se desprendo dos bens. Dê dinheiro a quem precisa, porque no fim da história acaba ficando pra alguém. Se veio do pó, voltará da onde veio. Vício sem dó, vacilou, vai, vai, vai. Quem é a torre de papel? Dinheiro é só papel. Se ilude quem pensa que din-din entra no céu. Não me olhem assim, porque sou igual a vocês. O preço só superece sem conseguir compreender que nessa vida nada se leva. A ambição é um passaporte que leva uma leva de egoístas para o inferno. Contemple a recompensa de quem por vocês foi desprezado e humilhado. Agora no seio de Abraão são consolados. A desigualdade é uma epidemia que tem se alastrado e contaminado milhares, fartura de um lado, miséria do outro. A tal supremacia é uma droga. Corpo no chão, revólver na mão. Lá se vai mais um irmão morto por outro irmão. Realidade triste, indigesta, mas temos que encará-la de front, porque o mal tá aí e não dá trégua. Enquanto não nos unirmos consequentemente, sangue mais sangue continuará manchando nossa terra. Se veio do pó, voltará da onde veio. Vixe sem dó a comer. É desse jeito, se desprendam dos bens. Dê dinheiro a quem precisa, porque no fim da história acaba ficando pra alguém. Se veio do pó, voltará da onde veio. Vixe sem dó, vacilou, vai, vai, vai. Quem é torre de papel? Dinheiro é só papel. Se ilude quem pensa que din-din entra no céu. Me dê alguns segundos, uma bica e um papel. Vou mostrar um outro filme que não é da Meneghel. Não tem cheiro de Monange nem cor de Faber-Castell. Tem a vida como amante e a morte de Buchenwald. É a vida de quem tá no pêndulo do engano e da revolta. Não entende qual é o bang, tá no rastro procurando um culpado. É funcionário da ganância, mas não quer o salário do pecado. Nesta teoria, dinheiro é paz e conforto, e quem não vive pra isso deve estar morto. Então frita o desfibrilador no meu peito. Verás que não estou morto, mas vivo de outro jeito. No rap vi pequenos preços e grandes valores. Através disso falo de Cristo e suas dores. Por isso agradeço a cada play no MySpace. Foi um golpe na ignorância, estilo Academia Grace. Quem se lembra da meretriz com alabastro? Hoje ela compra boticário e usa todo frasco pra ter audiência dos mano de falco. O corpo pelo ibope não assina esse contrato. Nos anos 90 eu queria um DeLorean. Nos anos 2000 sonhava com um lowrider. Mas pra lançar os rap foi no 197. Sobe e desce nas quebradas cantando a verdade. Hey! Somos gente diferenciada, maloqueiros. Mas pergunta pro rei quais são os seus herdeiros. Nem batismo e pintofe salva o espírito pobre que põe alma no cofre e vive na síndrome de Christopher. Se veio do pó, voltará